659, página 535, capítulo 40. Zlandoni não acompanhava Ayla na sua viagem interior, mas entendia e sentia-se arrastada para ela. Se tivesse bebido mais, talvez pudesse ter sido transportada juntamente com Ayla e perder-se na enigmática paisagem induzida pela raiz. Ainda assim, perdeu o controle das suas faculdades durante algum tempo. Os de Landónia não percebiam bem o que acontecia. Ayla parecia-lhes inconsciente e dava a impressão de que a primeira se encontrava num estado muito diferente. Não dormitava, mas às tantas ficava como que ausente, com os olhos vítreos e fixos, como se contemplasse algo invisível ao longe. Logo em seguida erguia-se e dizia coisas sem sentido. Não parecia exercer o menor controle sobre a experiência, o que em si era anormal. E também não tinha qualquer controle sobre si mesma, o que os deixava muito nervosos. Os que melhor a conheciam assustaram-se, mas preferiram não transmitir as suas preocupações. A primeira acordou com um safanão, como se por um ato de vontade. Frio, frio, disse. E ficou de novo desmaiada e vidraram-se-lhe os olhos. Quando voltou a despertar, vociferou repentinamente. Tapem, Pel, tapem Ayla, frio, muito frio, deem-lhe calor. E voltou a apagar-se. Tinham levado umas quantas cobertas, porque os interiores das cavernas eram sempre frios. E já haviam tapado Ayla com uma. Porém, a 11ª decidiu acrescentar outra. Quando, sem querer, tocou na jovem, ficou surpreendida. Está fria, quase tanto como a morte, comentou. Respira? Perguntou a terceira. A 11ª inclinou-se e examinou-a atentamente, percebendo um leve movimento no peito e um ligeiríssimo bafo na boca entreaberta. Sim, respira, mas é uma respiração muito superficial. Não devíamos preparar uma infusão quente? Indagou o quinto. Sim, creio que sim, para as duas, respondeu a terceira. Uma infusão para estimular ou para sedar? Quis saber o quinto. Não sei. Qualquer das duas pode provocar uma reação inesperada com a raiz, retorquiu a terceira. Tentemos perguntar à primeira. É ela quem deve decidir, propôs a 11ª. Os seus companheiros assentiram. Os três rodearam a mulher corpulenta sentada no tamborete, encurvada para a frente. A terceira apoiou a mão no seu ombro e abanou-a com delicadeza. E depois, um pouco mais bruscamente, a Zlandoni acordou de imediato. Queres uma infusão quente? Inquiriu a terceira. Sim, sim, respondeu a primeira outra vez em voz alta, como se gritar ajudasse a manter-se desperta. Damos também a Ayla? Sim, quente. Uma infusão para estimular ou para sedar? Perguntou a 11ª, também em voz alta. A Zlandoni da 14ª caverna aproximou-se com rugas de preocupação na testa. Estimo, não. A primeira interrompeu-se, fazendo um esforço para se concentrar. Água, só água quente, disse. Voltou a abanar-se, tentando manter-se acordada. Ajuda-me a levantar. De certeza que consegues pôr-te de pé? Indagou a terceira. Não caias? Ajuda-me a levantar. Tenho de ficar acordada. Ayla precisa ajuda. Começou uma vez mais a azentar-se e abanou-se violentamente. Ajudem-me a levantar. Aqueçam. Água. Nada de infusões. A terceira, a 11ª e a 14ª colocaram-se em redor da corpulenta mulher, que era a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe terra. E com algum esforço, puseram-na de pé. Esta cambaleou e apoiou todo o seu peso em duas das Zlandónia e sacudiu a cabeça. Fechou os olhos e o seu rosto adquiriu uma expressão de concentração intensa. Quando os abriu, tinha os dentes cerrados num gesto de determinação. Mas já não cambaleava. Ayla está em apuros, declarou. A culpa é minha, devia ter percebido. Todavia custava-lhe concentrar-se, pensar com clareza. Mas estar de pé e movimentar-se ajudava, como também a água quente, embora fosse apenas porque lhe dava calor. Sentia frio, um frio intenso, tiritava e supôs que não se devia apenas à caverna. Demasiado frio, movam-na, necessita de uma fogueira, de calor. Queres que tiremos Ayla da caverna? Inquiriu a 14ª. Sim, está demasiado frio. Devemos acordá-la? Perguntou a 11ª. Não creio que consigam, retorquiu a 1ª. Mas podem tentar. Primeiro tentaram abaná-la com delicadeza, depois com mais força e determinação. Ayla nem se moveu. Tentaram falar-lhe, depois gritar-lhe, mas não foram capazes de a acordar. A Zelandoni da 3ª caverna perguntou à 1ª. Continuamos a cantar? Sim, cantem, não parem, é a única coisa que têm, exclamou a Zelandoni, que era a 1ª entre aqueles que serviam a grande mãe. Os Zelandoni mais velhos, experientes, deram instruções. Logo se iniciou uma atividade febril. Várias pessoas saíram da caverna a toda a velocidade e correram até ao alojamento da Zelandónia, alguns para avivar o fogo e assim aquecer a água, outros para buscar uma liteira e tirar a jovem da caverna. Os restantes retomaram o canto com fervor. Havia várias pessoas perto do alojamento da Zelandónia. Um pouco mais tarde, nesse mesmo dia, estava prevista uma reunião dos pares que pensavam atar o nó na 2ª cerimónia matrimonial, e umas quantas haviam-se começado a agregar ali. Folara e Aldanor encontravam-se entre eles. Quando vários Zelandónias chegaram ao alojamento a correr, Folara e Aldanor entreolharam-se preocupados. O que se passa? Para que tanta pressa? Quis saber Folara. É a nova Zelandónia, respondeu um jovem, um dos acólitos mais recentes. Estás a falar de Ayla? A Zelandoni da 9ª, indagou Folara. Sim, preparou uma bebida especial com uma raiz e a 1ª disse que devíamos tirá-la da caverna porque faz demasiado frio, não acorda, replicou o acólito. Escutaram uma agitação e voltaram-se para ver o que se passava. Um par de doniês, jovens e fortes, ajudavam a 1ª a regressar da caverna. Custava-lhe a manter o equilíbrio e a caminhar sem cambalear. Folara nunca vira a Zelandoni andar com um passo tão instável. Foi invadida por uma súbita apreensão. Aquela que era a 1ª mostrava-se sempre segura de si mesma, imperturbável. Apesar da sua corpulência, normalmente movia-se com aprumo e desenvoltura. Para a jovem, já era bastante duro ver a mãe cada vez mais débil. Agora aterrava ver alguém a quem sempre considerara uma força inquebrável, um baluarte de segurança e força, mostrar tão de súbito tamanha debilidade. Quando a 1ª chegou ao alojamento, outro grupo de Zelandónia começou a descer pelo caminho da caverna, transportando uma liteira coberta com uma pilha de peles. Ao aproximar-se da procissão, Folara e Aldanor escutaram o peculiar som do cantarolar alternado dos Zelandónia. Quando passaram ao seu lado, Folara viu a jovem que conhecia, de quem gostava, a companheira de seu irmão. Ayla tinha o rosto pálido e a respiração superficial e não se mexia. Folara horrorizou-se e Aldanor apercebeu-se do seu sobressalto. Temos de ir buscar a minha mãe. Para o leve a Joharlan, disse, e jondalar. Embora tivesse sido difícil e até um pouco mareante, o percurso da caverna até ao alojamento ajudara a Zelandónia a despertar. Agradecida, deixou-se cair no seu tamborete amplo e cómodo e bebeu um copo de água quente que a reconfortou. Não se atrevera a propor uma erva ou um medicamento para contrariar a ação da raiz, num momento em que não pensava com clareza, por temer que a reação pudesse agravar a situação. Agora que tinha a cabeça mais concentrada, apesar de o seu corpo continuar sob os efeitos da poderosa raiz, decidiu experimentar consigo mesma. Acrescentou umas ervas estimulantes a um segundo copo de água quente e bebeu o líquido com goles lentos, avaliando se sentia alguma coisa ou não. Não conseguiu determinar a sua eficácia, mas, ao menos, não pareceram piorar as coisas. Pôs-se de pé e, com um pouco de ajuda, voltou à cama que Lara Mar acabara de desocupar onde tinham deitado Ayla. Já tentaram dar-lhe água quente? Perguntou. Não conseguimos abrir-lhe a boca, respondeu um jovem acólito que estava de pé ao seu lado. A primeira tentou abrir a boca de Ayla à força, mas esta tinha as mandíbulas firmemente apertadas, como se lutasse contra algo com toda a sua alma. Adonier afastou os cobertores e reparou que Ayla tinha o corpo rígido. Estava fria como o gelo, apesar das numerosas peles que a cobriam, e pegajosa ao tato. Deita água quente nesse recipiente grande, ordenou ao jovem. Vários de Landónia que estavam ali perto apressaram-se a ajudá-lo. A primeira não conseguira abrir a boca de Ayla. Se não podia introduzir calor dentro dela, teria de aplicá-lo por fora. Pegou em vários pedaços de ligaduras que haviam ficado junto à cama e deitou-as no recipiente de água fumegante. Com cuidado, escorreu-os e colocou-os no braço de Ayla, à laia de emplastros. Quando lhe aplicou o segundo no outro braço, o primeiro emplastro já estava frio. Continuem a aquecer a água, pediu. Desatou o nó que atava à roupa de Ayla. Com a ajuda de vários de Landónia, sentou Ayla e tirou o cordel, notando o engenho com que a jovem prendera a pele de camurça. Não estava totalmente sem roupa, observou a primeira. Exibia umas quantas correias que seguravam uma compressa absorvente entre as pernas. Ou está no período lunar, ou continua a sangrar depois do aborto, pensou a Zelandoni. Ao menos assim sabemos que Lara Mar não iniciou uma nova vida dentro dela. Com toda a naturalidade, Adonia comprovou que precisava de ser mudada. Mas, pelos vistos, Ayla aproximava-se do fim do período. Tinha apenas a compressa manchada e não lhe tocou. Depois, com a ajuda de outros doniers, começou a aplicar peles e ligaduras úmidas e quentes no corpo de Ayla, com a intenção de afastar o frio intenso que a assolava. Ela mesmo experimentara uma ínfima parte desse frio, mas bastara-lhe para saber que era devastador. E, finalmente, depois de aplicar mais e mais ligaduras e peles quentes, o corpo rígido de Ayla pareceu começar a relaxar, ou pelo menos deixou abrir a boca. Zelandoni confiou que isso fosse um bom sinal, mas era impossível sabê-lo com toda a certeza. Cobriu ela mesma, a jovem amiga, e Zelandoni com peles grossas. Naquele momento não podia fazer mais nada. Aproximaram-lhe o seu grande e sólido tamborete, e aquela que era a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe sentou-se à cabeceira da mais recente Zelandoni e, preocupada, começou a velá-la. Pela primeira vez, apercebeu-se do cantarolar ininterrupto desde o início, juntando-se uns e retirando-se outros. É possível que tínhamos de trazer mais gente para mantê-lo se esta espera se prolongar. A Zelandoni não queria nem pensar noutra coisa, para além da espera. Quando isso acontecia, agarrava-se à ideia de que Ayla acabaria por acordar e recuperar. Qualquer outra possibilidade era demasiado dolorosa para poder ser contemplada. Teria sido mais perspicaz se não me tivesse deixado arrastar pela curiosidade, questionou-se a primeira. Ao chegar à caverna, Ayla parecia alterada e nervosa. Mas já estavam ali todos os de Landónia, desejosos de celebrar essa cerimónia única na nova caverna. A primeira observara Ayla a mastigar as raízes durante algum tempo, até as cuspir finalmente na tigela com água, e depois decidir a prová-las. Esse foi o primeiro aviso. Os efeitos que sentiu com esse único trago foram maiores do que havia previsto. Apesar de ter atravessado momentos difíceis, agora estava satisfeita por tê-lo tomado. Assim podia ter uma ideia do estado de Ayla. Quem poderia adivinhar que umas raízes de aspecto tão inócuo podiam ser tão potentes? O que eram? Cresceria a planta em algum lugar perto dali? Obviamente que possuía propriedades únicas, algumas delas talvez benéficas para usos concretos. Mas se levasse a cabo mais experiências, teria de ser em circunstâncias mais controladas e com cuidado. Era uma raiz muito perigosa. Ainda mal entrara no estado de meditação que adotava, sempre em vigílias longas, quando um membro da Zelandónia se aproximou dela. Martona e Proleva, juntamente com Folara, tinham chegado e perguntavam se podiam entrar. Claro que podem entrar, respondeu. Talvez a sua presença seja uma boa ajuda e é provável que precisemos delas antes que isto acabe. Ao entrarem, as três mulheres viram ao fundo vários Zelandónia a cantarolar junto à cama e a Zelandónia sentada a seu lado. O que se passou com Ayla? Perguntou Martona quando a viu pálida e imóvel na cama. Oxalá soubesse com toda a certeza, replicou a Zelandónia. Temo que grande parte da culpa seja minha. Ao longo dos anos, Ayla mencionou várias vezes uma raiz utilizada pelos mogures, creio que é assim que lhe chama, aos homens do clã, que conhecem o mundo dos espíritos. Usavam-na para aceder a esse mundo, embora apenas em cerimónias especiais, ou assim entendi. Pelo modo como Ayla falava da raiz, eu tinha a certeza de que ela também a tomara. Mas sempre se mostrou muito enigmática a esse respeito. Disse que os efeitos eram muito poderosos. Eu estava intrigada e curiosa, claro. Qualquer coisa que possa ajudar os Zelandónia a comunicar com o outro mundo é sempre de grande interesse. Trouxeram bancos para as três mulheres e copos com uma infusão de camomila. Quando se acomodaram, a primeira prosseguiu. Há pouco tempo fiquei a saber que Ayla tinha dessas raízes e, segundo ela acreditava, conservavam as suas propriedades. Francamente, duvidei. A maioria das ervas e medicamentos perde eficácia com o passar do tempo. Na opinião de Ayla, se fossem bem acondicionadas, tornavam-se mais concentradas e adquiriam cada vez mais intensidade. Pensei que talvez uma pequena experiência a distraísse um pouco das suas preocupações. Sabia que estava angustiada por causa de João Dalar e por aquele lamentável incidente na noite da festividade. Sobretudo porque pouco antes, ao receber o chamamento, abortara. Não podes imaginar como passou mal, comentou Martona. Sei que nunca é fácil receber o chamamento. Não é para ninguém, suponho. Mas com o aborto houve momentos em que cheguei a pensar que não iria superá-lo. Perdeu tanto sangue que temi que morresse exaurida. Estive prestes a mandar-te chamar. Se aquilo tivesse continuado durante mais tempo, faloía, embora possivelmente chegasses demasiado tarde. A Zelandónia assentiu. Talvez não devesses ter permitido que viesse tão cedo, argumentou. Era impossível impedi-la. Já sabes como ela é quando mete uma ideia na cabeça, contrapôs Martona. A Zelandónia anuiu, reconhecendo que tinha razão. Estava cheia de saudades de João Dalar e de João Ayla. Depois de perder o filho, desejava ver a filha e creio que queria iniciar outro e estava convencida de que sabia como. Penso que essa é uma das razões pelas quais tinha tanta vontade de ver João Dalar. E bem o viu, interveio Proleva, com Marona. Às vezes não entendo João Dalar, disse Folara. Havendo tantas mulheres, porque teve de escolher logo essa? Provavelmente porque ela não o largava, respondeu Proleva. João Dalar sempre teve necessidades muito prementes e ela não se fazia de difícil. E o que faz ele quando, na festividade, Ayla decide que chegou a sua vez? Disse Valara, como se não estivesse no seu direito. Estivesse ou não no seu direito, não o fez porque quisesse honrar a mãe na festividade, explicou a Zelandónia. Fê-lo por despeito e ira. Por isso escolheu aquele homem. Não desejava Lar amar, desejava vingar-se de João Dalar. E assim não se honra a mãe, e ela sabe-o. Nenhum dos dois está livre de culpa, mas creio que os dois se sentem responsáveis pelo que aconteceu, e isso não os ajuda. Independentemente de quem seja a culpa, João Dalar ainda irá sofrer um severo castigo, assinalou Martona. Entendo que Lar amar prefira não voltar à nona caverna e alegro-me que a quinta esteja disposta a aceitá-lo, Mas a sua companheira não quer ir, comentou para o Leva. Diz que a nona caverna é o seu lar. É verdade que o seu alojamento ali está bem situado, mas sem um companheiro, quem irá sustentar a sua prole? E quem lhe fornecerá a barma, que bebe diariamente? Acrescentou Falara. Talvez isso a anime a abalar para a quinta caverna, observou Zlandoni. A não ser que o filho mais velho assuma as funções de lar a mar, disse para o Leva. Já há alguns anos que está a aprender a preparar a barma. Alguns dizem que é melhor do que a de lar a mar. E na nossa parte do rio há pessoas mais do que suficientes a desejar ter um fornecedor por perto. Bem, tu não lhe proponhas isso, disse Martona. É igual. Se nos ocorreu a nós, o mais certo é ocorrer a outra pessoa, replicou para o Leva. Zlandoni viu que outras duas pessoas se juntavam às que estavam a cantarolar e que uma se ia embora. Mexeu a cabeça num gesto de aprovação e depois observou Ayla. Tinha a pele mais acinzentada? Não se mexera, mas por alguma razão parecia mais afundada na cama. A Donia não gostou do aspecto dela. Prosseguiu com as suas explicações. Como dizia, queria ajudar Ayla a deixar de pensar nos seus problemas, obrigá-la a falar de outras coisas interessantes. Por essa razão, perguntei-lhe pela raiz do clã. Não estou livre de culpa. Deixei-me arrastar por um interesse excessivo. Devia ter prestado mais atenção a Ayla e a perceber-me do mal que se sentia na realidade. E deveria ter acreditado nela, quando assegurou que a raiz do clã era muito forte. Só bebi um gole e vi-me e desejei-me para não perder o controle. É muito mais forte do que poderia imaginar, declarou Zlandoni. Temo que Ayla se tenha perdido no mundo dos espíritos. Mas recordo que, segundo ela, o cantarolar seria o laço que a manteria unida a esse mundo. E eu mesma sentia a atração das vozes quando estava um pouco perdida por causa desse único gole. Vou ser sincera com vocês. Já não sei o que mais fazer, excetuando mantê-la quente, cantarolar e esperar que os efeitos passem depressa. A raiz do clã também me falou disso, recordou Martona. Aquele homem a quem ela chama Mamute disse-lhe que nunca mais voltaria a tomá-la, que sentia medo de se perder para sempre. Segundo ela, era demasiado potente. E avisou Ayla que não voltasse a tomá-la. A primeira enrugou a testa. Por que não me disse que Mamute a aconselhara a não voltar a tomá-la? Ele era um que serve, por isso devia falar com conhecimento de causa. Ao princípio, Ayla mostrou-se um pouco renitente a tomá-la, mas não me explicou o motivo. E depois parecia muito disposta e até celebrou os correspondentes rituais do clã. Não me falou do aviso de Mamute, afirmou a Zlandoni, consternada. A primeira levantou-se e voltou a examinar Ayla. Continuava fria e suada, e a sua respiração era apenas perceptível. Se a Donia tivesse examinado apenas com a vista e com o tato, teria pensado que Ayla estava morta. Levantou-lhe uma pálpebra. A resposta foi mínima. A Zlandoni pensara e confiara que a única coisa que Ayla precisava era de tempo para que passassem os efeitos. Agora começava a perguntar-se se havia alguma coisa que a pudesse tirar daquele estado. Olhou em redor e fez sinal a uma acólita. Faz-lhe uma massagem com delicadeza. Procura que a pele recupere a cor e vamos tentar introduzir-lhe uma infusão quente, algo. E depois disse em voz mais alta para que todos a escutassem. Alguém sabe onde está Jondalar? Nestes últimos dias tem dado longos passeios, quase sempre pela margem do rio. Esta manhã vi-o dirigir-se para lá, quase a correr, respondeu uma acólita. Zlandoni pôs-se de pé e bateu palmas para chamar a atenção de todos. O espírito de Ayla está perdido no vazio e não encontra o caminho de volta. É possível que nem sequer consiga chegar à mãe. É preciso ir buscar Jondalar. Se não o conseguirmos trazer, pode ser que ela nunca encontre o caminho de regresso ou nem sequer tenha vontade de o iniciar. Procurem por todo o acampamento, em todas as tendas. Peçam a toda a gente que vos ajude a procurá-lo. Procurem no bosque, no rio, para montante e para jusante, até mesmo dentro do rio, se for necessário. Mas tragam-no, o mais depressa possível. Poucos haviam visto a Zelandónia tão agitada e nervosa. Todos, exceto Zelandónia, necessários para cantarolar, saíram a toda a pressa do alojamento e dispersaram-se. Quando saíram, aquela que era a primeira a servir a grande mãe voltou a examinar Ayla. Continuava fria e a pele adquirira uma coloração cada vez mais cinzenta. Está a entregar-se, a render-se, pensou a Donier. Creio que não quer viver. É possível que João Dalar chegue demasiado tarde.